controle de 17. Opa, obrigadão. Bom, 09. Alto do Controle, agora frequência 208, pois é. 208, obrigado, Alto do Controle, 9, esperado. Comandante, boa noite, do 4959. Eu vou continuar de 19 e 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, Houston, Sky Level right turn, T-shirt, give it, please. Roger, zero, so top down to the 7-0. 9-2-3-7-0, and can we put it on his position, give it? 10-1. Isso para 2.10, né, 2.24, pode responder, 1.2, direto 2, não vou quase passar de volta. 2, chegada a Boa Maizona, desça para o 2060. Azul 4959, seu cadastro terminado, chama de Elza 120.

30 com 06, Altimo 02. Aguarda a autorização do dia 10, Baixa o som 29.

8 da noite, identifique, dê sua via, chegada a bordo de 1 para a Rio de Voo 050, Edição 012. Autorizado a força com o MED, desse mantendo o 060, a gente é o 0102, é o número 2. faz o 4 Bona, já deixa depois. Faz o 4, vou descer para 2, 2, 7, está autorizado. E ele é, posso colocar o localizador localizado no geral 2 ali.